CYH 804, AM 910, Rádio Cidade de Jaraguá. Hora certa! 6:36 por aqui. Para você que está aí sintonizado, obrigado pelo carinho da audiência. E vamos de moda boa por aqui para você. Até logo mais às 7:00. Eu, Rilmar Marques, te faço companhia por aqui. É o programa Porteira Aberta. Aquele abraço para você e um bom dia, um ótimo sabadão, um excelente final de semana. 6:57 por aqui. Um bom dia a todos, né? Estamos chegando aqui ao final de mais um programa Porteira Aberta, que volta na segunda-feira às 5 da manhã, se Deus assim nos permitir, né? Então, para você que está aí sintonizado, para você que pediu a sua música, para você que não pediu também e que esteve aí acompanhando a nossa programação deste sabadão, um bom dia para você. Obrigado aí pela sintonia, pelo carinho da audiência. Um abraço a todos, né, e a todas que esteve por aí na nossa companhia, fazendo parte aqui da nossa programação. Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Então vamos aqui com a última, né, do nosso programa Porteira Aberta. Vamos lembrar aqui um pouquinho do nosso passado aqui com Leandro e Leonardo, né? Sucesso dos anos 90 para você que está aí sintonizado. Tchau e fui!